das nuvens que surgiu. Você fez sentir-me num sonho real. O tudo e o nada na linha da ilusão. Assaz pra abrir meu coração. Minha alma é refém da luz e o brilho que você me traz. Ouvir os seus gemidos na hora do prazer vai ser a não finda o meu querer. Call.